Então sejam bem-vindos à ABC da Saúde aos sábados de manhã, depois do meio-dia, em repetição às quartas-feiras, também depois do meio-dia. O ABC da Saúde traz aqui temas relacionados com diversos assuntos e com diversos técnicos e profissionais. A Rita Moraes, nutricionista, faz-nos companhia. Também a Filipa Campos, que é fisioterapeuta. Hoje a Stephanie Azeredo Tomás, que é a terapeuta da fala também e que traz convidada, vai-nos falar de um assunto e deste assunto que é pertinente e da ligação que há com as escolas. E também a Lúcia Prata, que é psicóloga, também a fazer parte deste ABC da Saúde. Agradeço de facto mais uma vez a presença nesta edição, hoje com a terapeuta da fala Stephanie Azeredo, que traz uma convidada, a educadora Dulce Costa, do Centro Escolar de Nogueira do Cravo, falar de um assunto que hoje começa a ser mais vulgar. Nós, em rubricas anteriores, falámos que a terapeuta da fala não era tão conhecida, enfim, ultimamente tem sido, até pelos serviços que presta a toda a comunidade e numa área importante nas crianças, que é uma área importante, em que começam a desenvolver e a mostrar alguns dos seus problemas, e hoje não é nenhum tabu, de facto, falar com a terapeuta da fala. Stephanie, obrigado por estar aqui, já sei que trouxe uma convidada, também obrigada à educadora Dulce Costa. Hoje vamos falar, de facto, da ligação que há, e não só, entre as crianças, as escolas e a necessidade de, às vezes, haver esse acompanhamento da terapeuta da fala. Obrigado por cá estar. Olá a todos. Realmente hoje estamos aqui para falar de uma dificuldade que cada vez é mais frequente nas escolas e não só, que são as dificuldades de fala, ou seja, as dificuldades de articulação. Para isso trouxe hoje uma convidada, já minha colega há algum tempo, a educadora Dulce, que me vai colocar algumas questões que achamos pertinentes sobre esta área, que são as dificuldades que temos ou que as crianças têm na fala, na articulação. Olá a todos, nós realmente estamos muito despertas para estes assuntos que cada vez as escolas, enfim, recebem crianças que têm algumas dificuldades e nós, para balizarmos qual é o normal e o que já passa do normal, realmente conversar com uma terapeuta é sempre muito importante, porque é uma técnica que nos ajuda muito nesta área. E perguntava-lhe o que é que considera que são dificuldades de articulação, portanto, da fala. Esta área é de intervenção, é a área que é mais conhecida pela comunidade em termos de trabalho com o terapeuta da fala. Muitas vezes os pais vêm ter connosco às consultas porque os filhos realmente têm dificuldades na fala. Ou seja, por vezes não dizem o som R, por exemplo, em vez de dizerem três, dizem tês, ou o som L, em vez de dizer bola, dizem boa, como muito mais outros sons. E muitas vezes também ouvimos os pais se queixarem que o seu filho é sopinha de massa, como costumam às vezes usar este termo. Estas dificuldades todas são as chamadas então dificuldades de fala ou de articulação. E significam o quê? Que as crianças têm dificuldade em pronunciar alguns sons da fala ou vários sons da fala ou até mesmo trocá-los, omiti-los, por aí. Estas dificuldades articulatórias ou de fala podem algumas vezes existir isoladas, ou seja, sem associação de um problema de desenvolvimento, ou então podem aparecer em conjunto com outros problemas de desenvolvimento da linguagem, como por exemplo crianças com dificuldades auditivas, normalmente têm dificuldades de articulação, crianças com fendas palatinas, crianças com paralisia cerebral, etc., entre muito outros diagnósticos. Mas normalmente estes diagnósticos que falei têm sempre associados também problemas de articulação ou da fala. E quais são os sinais de alerta? Os sinais de alerta. Esta é uma área complicada e por vezes difícil de conseguir definir quais são os sinais de alerta por parte de outros técnicos, como por exemplo professores, educadores, etc. E até mesmo os próprios pais. Porquê? Porque muitas vezes os pais confundem a imaturidade da fala, ou seja, o falar ao bebê, com as dificuldades da fala. E são coisas completamente diferentes. Porque a fala é bebê, é quando uma criança fala como se fosse muito mais nova e já deveria falar bem, não é? De acordo com a sua idade real. Mas quando nós falamos de um caso destes, normalmente vem associado uma regressão que ocorre a nível comportamental e emocional. Ou seja, esta fala pode acontecer em alturas de mudanças de vida das crianças, por exemplo, a chegada de um irmão mais novo, a mudança para uma nova escola. Ou seja, estas fases, quando esta fala é bebezada nestas situações, é uma fala que é transitória. Porquê? Porque a criança neste momento está a tentar sinalizar aos pais que está aqui a acontecer alguma coisa, alguma mudança na vida dela. Portanto, estes períodos normalmente são transitórios e depois do processo de adaptação da criança, as coisas voltam àquilo que é o chamado normal, ou seja, a fala continua a ser normal sem dificuldade. Quando estes períodos prolongam, quando esta fala a bebê é prolongada durante um longo período, ou seja, não é transitória, aí sim estamos perante um sinal de alerta. E aí os pais, ou educadores, ou até professores, devem dirigir-se a técnicos especializados para os ajudar. E quais os sons em que normalmente as crianças demonstram maior dificuldade em articular? É assim, não podemos dizer que há sons mais difíceis e uns menos difíceis. Claro que cada caso é um caso. Normalmente, aqueles que as crianças demonstram maior dificuldade são aqueles em que a aprendizagem se faz mais tarde, não é? Como, por exemplo, o som R, que é muito comum as crianças terem dificuldade neste som, o som L, entre outros. Mas não há nenhum específico, não é? Depois, há aqueles sons que nós podemos dizer que eles são os mais fáceis, se assim podemos chamá-los, que são aqueles que o desenvolvimento, ou seja, a aquisição para esses sons se faz numa fase mais inicial, ou seja, numa idade menor, não é? Mais cedo do que os outros, que são, por exemplo, as vogais, o P, o som B, entre outros, não é? O freio da língua. E a fala? Tem alguma relação entre o freio da língua e a fala? Sim, tem relação e tem muita relação, não é? Porque nós, para falarmos, precisamos de vários órgãos, nomeadamente a língua, não é? E o freio da língua, para quem não sabe, é uma membrana, uma ligação que liga a língua ao chão da boca. Portanto, a nossa língua tem que fazer vários movimentos, como, por exemplo, movê-la para a frente e para trás. Por exemplo, quando as crianças estão a mamar, tem que fazer este movimento com a língua. A língua também faz movimentos de lateralização, ou seja, de um lado para o outro. Quando, por exemplo, limpamos a boca, quando estamos a alimentar-nos e estamos a limpar os restos de comida existentes na boca, a língua também faz movimentos de elevação, por aí fora. Portanto, se o freio, se essa membrana que há pouco falamos, o freio da língua, for muito curto, que às vezes pode acontecer, vai haver dificuldades nestes movimentos todos que a língua deve executar para diferentes funções. Portanto, várias vezes, e acontece estarmos perante uma criança com dificuldades de articulação, e quando vamos a ver, o motivo é porque o freio da língua é curto e não é o suficiente para a criança conseguir fazer estes movimentos de língua, não é? Pronto, e nestes casos é aquilo que nós já ouvimos falar muitas vezes, que é a língua presa, não é? É quando as crianças têm um freio de língua curto. Portanto, o freio da língua curto pode interferir, como já disse, na capacidade de sugar, de engolir e de falar. O que faz depois na articulação com que as crianças omitam alguns sons ou mesmo não os consigam produzir. O que podemos fazer para desenvolver a fala? Para desenvolver a fala, podemos fazer várias coisas, claro que são apenas sugestões que deixo. Não são obrigatórias, não é? E cada família encontra as que lhe fazem mais sentido, não é? Mas podemos e devemos dar sempre o modelo correto, ou seja, é importante darmos sempre à criança o modelo correto da produção de determinado som. Por exemplo, quando a criança diz a boa é para jogar, podemos dizer a frase corretamente com maior intuição e com uma expressividade maior, não é? Por exemplo, a bola é para jogar, não é? Damos aqui um maior ênfase à frase e, claro, e damos um modelo correto da frase. Quando a criança, por exemplo, também não diz algum som específico, também podemos dar e devemos dar o modelo correto, de forma, se calhar, exagerada. Como, por exemplo, quando a criança não diz o som R, na palavra preto e diz peto, que é muito comum, não é? Elas omitirem este som R, devemos demonstrá-lo, dar o modelo correto e exagerar um bocadinho na articulação do som-alvo, ou seja, do som que a criança tem dificuldades em produzir. Ou seja, devemos dizer, ah, ok, é o preto. Estamos a articular de forma mais exagerada para que a criança tenha consciência que aquele som foi dito, não é? E que aquele som está ali em falta. E podemos mesmo, por vezes, pedir à criança para olhar para nós e ver como é que a língua tem que fazer para fazer aquele som, não é? Dando-lhe uma pista visual para a produção daquele som. E, claro, usando esta articulação exagerada, também fornecemos uma pista para a criança porque ela consegue visualizar melhor a produção daquele som em que ela tem dificuldade, não é? Para além disto, de dar o modelo correto, devemos sempre incentivar as crianças, mesmo que a produção não seja tão adequada, devemos sempre dar um reforço positivo e nunca evitar dizer que não é assim que se diz, não é? Este reforço positivo é muito importante, não devemos evitar reforçar negativamente. E até podemos dizer, olha, boa, muito bem, ou para a próxima vais conseguir. Sempre reforçar positivamente. Mais coisas. Podemos também, e devemos dar estas estratégias também aos pais, porque no fundo são eles que dão a continuidade da nossa intervenção, não é? E estão também muito tempo com a criança e ajudam-nos a trabalhar também, não é? E que esta aquisição destas novas competências se faça de forma mais rápida e eficaz. E de uma maneira geral, é isto que podemos fazer com a criança, sempre reforçando positivamente e nunca negativamente. E eu relembro que trabalhamos já desde o ano passado com crianças que têm estes problemas de articulatórios. E as estratégias que fomos combinando ao longo do tempo eram extremamente importantes. Esta articulação era extremamente importante para o benefício e melhoria da fala na criança, não é? E utilizava um método que eu acho muito interessante, que é uma pasta de trabalhos em que ia mostrando aos pais e a mim, educadora, como é que deveríamos fazer, qual era o trabalho que estava a fazer e que nós deveríamos reforçar também na escola, no jardim de infância e em casa. Portanto, este trabalho de parceria é muito importante para que a criança consolide a matéria, não é? A consoante que não consegue, pronto, e era um método muito concreto e muito interessante e muito, de uma maneira muito lúdica, as crianças iam aprendendo e eu acho que foi muito, muito positivo a interação que houve entre a família, entre a terapeuta e a educadora. Pronto, como eu lhe disse, essa criação dessa pasta que a educadora acabou de referir é mais uma estratégia que realmente nós usamos, não é? Eu usei e continuo a usar, para que o desenvolvimento da criança se faça positivo, se faça de forma mais rápida e eficaz, não é? Porque, como ainda há pouco disse, não é? O trabalho em equipa é importante, e quando falamos aqui em equipa, não só a terapeuta da fala e os educadores, não é? Mas sim também os educadores, a terapeuta da fala e os pais das crianças também, não é? Ou o responsável pela criança. porque faz todo sentido, uma vez que nós técnicos, não é, não estamos tanto tempo com a criança como vocês e os pais, não é? Só estamos a maior parte das vezes uma vez por semana, não é? E é muito importante vocês darem continuidade, um bocadinho continuidade da nossa intervenção, para que as aquisições se efetuem de forma mais eficaz e rápida, não é? E também o facto de poder ir à escola, ver o ambiente em que está integrado e dar-nos muita, enfim, ajudas técnicas, não é? É muito interessante. E além disso, nós aprendemos também depois a melhorar essa articulação noutras crianças que não têm tanta dificuldade, mas que com essas achegas, para mim foi muito, muito importante. E agradeço desde já. Obrigada. Pronto, realmente o que disse faz sentido, claro, porque há muitas estratégias que não são só adequadas para determinada criança e podem ser adequadas para outras crianças, e realmente fico contente por ter ajudado também outros casos a serem ultrapassadas as dificuldades noutras crianças também, não é? Indiretamente, também tentamos sempre fazer este trabalho. Quando não se consegue trabalhar com a criança semanalmente, pelo menos dando orientações e estratégias aos educadores, não é? E como sempre, eu tenho que meter a minha foice em seara alheia. E tenho duas perguntas precisamente para fecharmos esta rúbrica, que são as seguintes. Primeiro, para a educadora Dulce Costa. Sendo uma profissional, enfim, a lidar já há muito tempo com crianças, acha, ou o que é que pensa da necessidade destes técnicos, no caso a terapeuta da falta, e de outros, a necessidade de facto colaborarem e participarem com as escolas? Hoje as escolas têm alguns problemas, se não são elas as primeiras a referenciar, é sempre muito mais difícil. Acho que tivemos a oportunidade há pouco de estarmos a falar disso. Acho importante estes técnicos, de facto, colaborarem, não haver uma abertura maior com outras especialidades para que possam acompanhar, de facto, as crianças na escola, professora? É muito importante, não é? Este trabalho em equipa é fundamental para o bem da criança. E aqui estamos sempre a trabalhar para a melhoria, para o bem, para o bem-estar e para a evolução da criança. E, portanto, os técnicos connosco é sempre uma mais-valia, porque nós não sabemos tudo e os técnicos são específicos, têm conhecimentos específicos em determinadas áreas, como os psicólogos nos ajudam em outras áreas e, portanto, muitas vezes somos nós que sinalizamos, porque os pais, pronto, as crianças até aos 3 anos ainda muitas vezes acham, será que é normal, será que não é normal o que ele está a fazer? E eu recordo já crianças que tive, nomeadamente autistas, e que achava-se, bem, isto é capaz de ser normal. E quando chegaram à escola e começámos a ver que havia ali algumas coisas que não estavam muito bem, foi importante depois a voz dos técnicos ajudarem-nos, bem, isto aqui não está bem, esta criança está a precisar desta intervenção, e depois em parceria é muito até mais fazer eficaz. O encaminhamento depois. O encaminhamento é extremamente importante, o médico de família também nos ajuda e tem o seu papel importante, mas como também não está, só está esporadicamente, muito de vez em quando, nós que estamos ali o dia a dia vamos a perceber-nos das dificuldades, e depois a interação com o médico de família, com os pais, vamos criando esta rede, esta equipa, esta a trabalhar, esta ligação que é extremamente importante para o desenvolvimento. Esta vossa ligação acabou por ser uma iniciativa da professora, enfim, deste acompanhamento. Sim, nós, portanto, havia um projeto que existia e que eu solicitei a ajuda no sentido da terapia da fala, porque as crianças estavam a necessitar muito desta vertente. Há muitos projetos assim que de algum modo vão aparecendo, vão desaparecendo, são poucos. Alguns vão se mantendo, mas são extremamente importantes. É uma mais-valia quando há um projeto que nos ajuda nas dificuldades, a colmatar as dificuldades das crianças. É extremamente importante fazermos esta ligação e abraçarmos estes projetos que aparecem. É sempre muito importante. Stephanie, alguma idade que se possa perceber mais ou menos se de facto há problemas na criança ou não. Pode acontecer numa idade, enfim, muito recente ou pode vir mais tarde. Há alguma idade em que vocês têm ali maior referências para saber o que é que se passa? Sim, primeiro as idades têm a ver também aqui, primeiro o mais importante é definirmos qual é que é o problema da criança, não é? Porque se forem problemas de articulação, há idades específicas para a aquisição de determinados sons. Sim. Temos que perceber primeiro quais são os sons em que a criança tem dificuldade e depois aí tentar percebermos se o som que ela tem dificuldade é normal para a faixa etária da criança ou não. Mas primeiro temos que avaliar e tentar perceber quais são os sons em que a criança tem dificuldade ou quais são os sons que troca ou comite. Fiz essa pergunta, como falou na fala bebé, nas pessoas que há ali uma mistura que não se consegue perceber bem. Vocês aí têm que ter uma atenção e têm, enfim, e naturalmente, e por isso é que são os técnicos, claro, na área, para perceber às vezes ou poder diluir algum problema que haja. E por isso é que eu perguntei se de facto havia alguma idade mais para isso. Sim, pronto, como disse, realmente é muito frequente os pais e não só, confundirem às vezes o que é que são realmente as dificuldades de articulação ou ou de fala e o que é a fala à bebê, não é? Que muitas vezes é confundida aqui e realmente aí às vezes a ajuda de um terapeuta de fala é pertinente e ajuda bastante, porque realmente primeiro temos que perceber quais são os sons em falta ou em dificuldade para depois conseguirmos dar a resposta adequada se realmente a criança já devia ter adquirido determinado som ou ainda está numa idade normal, pronto, ainda estar numa idade em que a aquisição se possa fazer mais tarde ou não. Mas isso vai sempre depender da dificuldade de cada criança. Esta procura das escolas, eu sei que os projetos, já há pouco quando fiz essa procura, ou essa pergunta à educadora Dulce, vi que não há muitos projetos, ou pelo menos pela cara que a Stephanie mostrou, que há poucos projetos que de facto dão uma maior abertura nas diversas especialidades e acompanhamento das crianças. Mesmo assim, há poucos projetos, já há alguma dificuldade em fazer essas... Sim, daquilo que eu tenho conhecimento, não é fácil que haja projetos nas escolas, não é? Pelo menos que haja as áreas todas que seriam necessárias, não é? No entanto... 1%. Exato. E quando é assim... E por exemplo, já aconteceu haver uma professora, uma educadora, que de facto não tivesse grandes meios de se movimentar, mesmo fora de um projeto, que contactasse tentando saber qual era a melhor situação para... Sim, já vai acontecendo, claro que sim, mas infelizmente temos também perceber e a maior parte das crianças com dificuldades de articulação, de linguagem, são crianças em que se calhar as famílias são um bocadinho mais estruturadas, que têm outros tipos de problemas também, não é? E nem todas as pessoas têm a possibilidade de ir a um privado, por exemplo, não é? Para fazer este tipo de sessões, porque há de haver se calhar outras coisas que são prioritárias para cada família, não é? E nem todas as pessoas têm essa possibilidade, mas sim, já se vai vendo e verificando essa procura da parte dos técnicos e de pais. Estamos, Stephanie, e agora estava pano para mangas, como vêem, de facto agora desenrolava-se aqui uma conversa que estávamos aqui quase uma manhã inteira. Penso que não há mais a acrescentar, não sei se haverá, senão ficaríamos por aqui, Stephanie. Sim. É? Então eu só tenho a agradecer à educadora Dulce Costa. Ela trabalha com crianças no Centro Escolar de Nogueira do Cravo. Deixou-nos aqui, de facto, essas dicas de ligação e da necessidade de acompanhamento das crianças, aquilo que deve ser feito e dos próprios técnicos. Agradecendo também à Stephanie por estar aqui mais uma vez. Nós agora vamos falando mais passadamente, não é? Porque há, de facto, outras rubricas pelo meio, falando sempre deste assunto, a terapeuta da fala, a elucidar e a esclarecer sobre alguns assuntos, hoje com a convidada, agradecendo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado, Stephanie. Uma boa semana para quem nos ouve, já sabe, o ABC da Saúde, sempre aos sábados depois do meio-dia e também a repetição, dose dupla, às quartas-feiras, também depois das 12. Um abraço, fique bem, uma boa semana.